trabalha no seu ouvido. Mais uma vez, você se propunha o dever cumprido. A Rádio Forti de Natal, desde o sábado 5 de novembro 3, frequência de 1270 km. Esta unidade, frequência 4,475 km. Emissora componente da Câmara de Anunciada de Rádio, está executando os seus trabalhos. Na certeza de ter levado até os horários do Nordeste, a sua mensagem de fé e confiança inabalável no que país considere gigante da América Latina. Bom dia, Brasil!